derrotando um inimigo chamado mediocridade. John Mason. Sétima mensagem. Faça mais. Faça mais do que existir. Viva. Faça mais do que escutar. Ouça. Faça mais do que concordar. Coopere. Faça mais do que falar. Comunique-se. Faça mais do que crescer. Floresça. Faça mais do que gastar. Invista. Faça mais do que pensar. Crie. Faça mais do que trabalhar. Distinga-se. Faça mais do que repartir. Dê. Faça mais do que decidir. Diferencie. Faça mais do que considerar. Comprometa-se. Faça mais do que perdoar. Esqueça. Faça mais do que ajudar. Sirva. Faça mais do que coexistir. Reconcilie-se. Faça mais do que cantar. Adore. Faça mais do que pensar. Planeje. Faça mais do que sonhar. Realize. Faça mais do que enxergar. Perceba. Faça mais do que ler. Aplique. Faça mais do que receber. Retribua. Faça mais do que escolher. Concentre-se. Faça mais do que desejar. Creia. Faça mais do que aconselhar. Ajude. Faça mais do que dizer. Transmita. Faça mais do que encorajar. Inspire. Faça mais do que adicionar. Multiplique. Faça mais do que mudar. Aprimore. Faça mais do que alcançar. Estenda. Faça mais do que refletir. Ore. Fim parte 7.